portão. Suposta segurança, mas não são proteção. E quando o caos chega, nenhum muro vai te guardar. De você, de você, de você. Protótipo imperfeito, tão cheio de rancor. Defeito é só lhe dar poder. E quando o caos chega, nenhum muro vai te guardar. De você, de você, de você, de você, de você, de você. Das posses ao redor, olhando entre as grades.